Abraço a galera do Clube do Bagaço, a galera de Tobias Barreto, Sergipe. É normal esperar, só que é mais devagar. Do jeito que você tá, duvido que me amava. Você lá fora curtindo as festas da cidade, e aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade. Yeah, yeah. Você vai virando a página, eu vou virando lindo. Você de boca em boca e eu de pique em bico. Já declarei falência do meu fígado e do bolso. Se quiser me encontrar, tô morando no fundo do poço. Você vai virando a página, eu vou virando litro. Você de boca em boca e eu de pique em bico. Já declarei falência no meu fígado e no bolso. Se quiser me encontrar, tô morando no fundo do poço. Sem você, não. Abraço meu parceiro Júlio, já tá fazendo inspeções, tamo junto. Wilson foi fé, burro, burro, menino. É normal esperar, só que é mais devagar. Do jeito que você tá, do jeito que me amava. Você lá fora curtindo as festas da cidade, e aqui dentro tá sobrando ausência de felicidade. Yeah, yeah. Você vai virando a página, eu vou.